Panorama Agrícola para 9 de dezembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 9 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o seguro morreu de velho. No programa de hoje, você confere previsão do clima para o verão e a síntese da agricultura de Santa Catarina. Dica do dia. Na dica de hoje, use chapéu e tenha mais saúde. A campanha da EPAGRE de Bandeirante, que existe há 8 anos, vale para todos nós. Proteja-se do sol, em especial nos dias de verão. Use chapéu e preserve a sua saúde. Informações do mercado agrícola. O Centro Especializado de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a EPAGRE CEPA, lançou recentemente a síntese anual da agricultura. Quem destaca a síntese é o gerente da EPAGRE CEPA, Ilmar Boechat. Então, a síntese não é somente ocasião para a gente estar lançando essa publicação, para disponibilizar, mas é também importante para a gente avaliar como foi o ano, o que aconteceu. É um momento onde a gente faz essa retrospectiva e coloca também alguma coisa da perspectiva para 2014. Este ano, 2013, foi um excelente ano para a agricultura de Santa Catarina. Nós não tivemos problemas climáticos, o mercado nacional continua crescendo e o mercado externo também estava bastante favorável. Então é um ano para comemorar. Nós continuamos com as carnes como principais produtos da nossa agropecuária. Então, carne suína, carne de aves e a carne bovina em menor volume. Na carne suína, em especial, este também é um ano especial porque nós conseguimos abrir o mercado japonês. Isso significa que a gente pode aumentar em muito nossa exportação nos próximos anos e é um mercado que, além de grande consumidor, paga melhor pelo suíno. Na avaliação da EPAGRE CEPA, para o pequeno produtor, qual foi o destaque? Os preços de alguns produtos, como o arroz, esse ano estavam bons, no ano anterior nós tivemos problemas com o arroz, a fruticultura vem crescendo, então mesmo nas culturas que são de menor expressão, elas continuaram crescendo e com bons preços. Eu tenho a impressão que nós, na agricultura de Santa Catarina, temos que tentar cada vez mais trabalhar com produtos que agreguem valor, como a fruticultura, como a horticultura, onde a gente em pequenas áreas consiga produzir boa renda para o agricultor. O produtor de leite também não pode reclamar do ano que está se findando. Foi um ano bom também. Nós tivemos preços em alta até 2 meses atrás. E então, apesar da produção ter caído levemente, o preço subiu e o agricultor ganhou mais com isso. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola informações da síntese da agricultura do estado de Santa Catarina, na voz do gerente da EPAGRE CEPA, Ilmar Boechat. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE CIRAM. No programa de hoje, nós conversamos com o meteorologista da EPAGRE CIRAM, Clóvis Correia, sobre a previsão do clima para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Qual é essa previsão, Clóvis? Justamente a previsão agora para esse mês de dezembro, né, que é o último mês do ano, e também os 2 primeiros meses do ano, do próximo, de 2014, janeiro e fevereiro. Justamente, nós estamos esperando que a previsão ela vai ficar de clima, né? Para os 3 meses. Sempre é bom salientar isso, não é só para um mês, é para os 3 meses, tá? Numa média geral dos três. Deve ficar em torno da média no litoral até o Planalto, aproximadamente. Então, essa média ela tem uma oscilação aí, em média de 130 a 170 milímetros de chuva, né? É um volume bom, é um volume significativo para o mês. E também no verão, muitas vezes no mês de dezembro, janeiro, tem lugares em Santa Catarina que chega a chegar a 200 milímetros no mês. Então, são valores bastante elevados. Mas, como eu citei, no litoral deve ficar em torno da média até o Planalto. O meio-oeste e o oeste devem ficar ligeiramente abaixo da média. é uma característica que deve acontecer nesse período. Mas também a gente sabe que tem períodos que nós temos alguns dias sem chuva, né? Os dias mais secos, e dias bastante quentes. E a característica de chuva para esse período é justamente de pancadas de chuvas acontecendo. Então são nuvens carregadas que acontecem principalmente entre a tarde e noite e também em outro período da madrugada, que acontece na nossa região. É característica de verão. Então é isso que nós estamos esperando. Mas no volume geral, fica entre a média normal, quer dizer que estamos esperando um verão bem, bem típico. Mas também não podemos esquecer de salientar que sobre a temperatura, as temperaturas em algum momento, até no máximo três casos, tá? ou períodos, né? Que tenha dias consecutivos de muito quente. Isso aí pode acontecer em três períodos com essas características aproximadamente. Né? Assim como tem ondas de frio, ondas de calor agora. Exatamente, em alguns períodos. Tá? Então é outra característica. E também estamos esperando que no oeste e meio oeste as temperaturas fiquem mais elevadas do que a média da época, para a época do ano, então será mais quente. Né? E no litoral deve ficar dentro da normalidade, quer dizer, com todas essas características que eu falei, mas dentro de um padrão normal. Claro que teremos temperaturas para a época do ano acima de 35 graus, isso aí é normal que aconteça, né? Mas durante esse período. Então, estou esperando mais ou menos esse quadro. Não posso deixar de salientar que também existe a possibilidade de acontecer alguns eventos extremos, de chuvas mais significativas em períodos, em curto espaço de tempo, isso pode acontecer. Clóvis Correia, e o verão começa oficialmente quando? No dia 21 de dezembro, às 14 horas e 11 minutos, é o momento oficial que nós saímos da primavera e entramos no verão. Aí então a previsão do clima para o verão com o meteorologista da Ipagre-Siram, Clóvis Correia. Confira a entrevista de hoje. Produtores de Santa Catarina começam a ficar preocupados com o inseto helicoverpa. Essa lagarta tem atingido algumas lavouras. Em estados como Goiás, Piauí, Minas, Bahia e no Mato Grosso, há um alerta fitossanitário e, em alguns casos, emergência. Essa lagarta já foi encontrada no Rio Grande do Sul e preocupa aqui também em Santa Catarina. Quem explica os danos que a helicoverpa pode causar à lavoura é o engenheiro agrônomo da Ipagre, João Carlos Biazebetti. Helicoverpa é um inseto e é uma lagarta bastante ativa. Ela já está aparecendo no Brasil, né, em várias regiões, principalmente de Goiás, no Mato Grosso. E também há uma preocupação que ela apareça na nossa região. Se fala muito nessa lagarta por ser resistente a vários agrotóxicos e por não ter um produto ainda registrado no Brasil específico para o combate da mesma. No Rio Grande do Sul, na safra passada, nós já tivemos alguns casos dessa lagarta e, é claro, pela diversificação da agricultura, por uma região ser de agricultura familiar, de ter diversificação, de fazer um manejo mais correto, de também ter outras formas de controle, não só apenas o químico, nós não temos tido notícias da existência dessa lagarta. Mas estamos, assim, acompanhando, né, o desenrolar para que, de fato, então, se consiga estar atento, por ser uma lagarta que é altamente agressiva e de dia para a noite ela consegue consumir uma grande quantidade de alimentos. E uma diversidade também grande, tanto na cultura, principalmente na cultura da soja, né? E outras culturas, a hora que ela ataca, ela é bem agressiva. A ação da lagarta helicoverpa é tão agressiva que realmente preocupa também a FAESC, a Federação da Agricultura no estado de Santa Catarina, conforme o vice-presidente da FAESC, Nelton Rogério de Souza. Preocupa, é mais uma praga que está aí, ela parece que é difícil de combater, estão até indicando aí alguns produtos que nem são permitidos usar aqui no Brasil, então vai ser uma polêmica muito grande, vai aparecer gente que não quer que combata, usar inimigos naturais, que eu acho que é uma coisa boa, mas não temos ainda nada mapeado por enquanto. Vai demandar muita pesquisa, muito estudo, muita dedicação das entidades aí de pesquisa, dos próprios produtores, para achar uma solução. Claro que eu acho que vai ser encontrada, sem dúvida nenhuma. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre o inseto praga lagarta Helicoverpa, que preocupa o sistema produtivo aqui em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.